Há uma fonte sonora e a fonte sonora são os osciladores. Osciladores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Oscillator. Quintas-feiras, 16-17 horas, de segunda para terça em reposição, da 1 às 2 da manhã. Comigo Nuno Pires, aos comandos da emissão, é um prazer estar convosco. Vamos começar hoje nesta viagem na Noruega. Ficamos com Martin A. Nielsen. Trabalho Friendly Fire, a ser editado em abril, no dia 2. Por agora e primeira amostra, ficamos com Dream State. Depois vamos até à Hungria para ficar com Goes Heaven. Trabalho Bivac. Iremos lá ouvir Until Exhaustion. Goes Heaven, que foi um dos destaques do ano da revista Wire. Na altura, a edição, o trabalho Looper, edição Opal Tapes, está aberta a mais uma emissão do Oscillator. Sejam muito bem-vindos. Thank you. trabalho Bivac para Goes Heaven, diretamente da Hungria, Until Exhaustion. Single de apresentação ao trabalho que irá ver a luz do dia no próximo dia 13 de abril. Para trás ficou Friendly Fire para Martin A. Nielsen. Trabalho também a ser editado em abril, ficamos com Dream State. Para a frente é o caminho, vamos ficar com Contra. Edição pela Why People Dance, diretamente da Lituânia. Trabalho da Partial or Total Absence of Light. Dupla passagem, primeiro com este Warm in Winter que já ouvimos em fundo e depois com Let's Fly Away. Thank you. A pista do Oscillator. Vamos começar a mexer um bocadinho mais para trás. Ficou Warm Winter para este The Particle or Total Absence of Light para Contra. A seguir vamos ficar com Gemini Illegal. Trabalho Night Last Night. Diretamente de Moscovo, na Rússia. Estamos já com Like a Fool. Envolvidos 15 minutos desde o início deste programa. Lembrar as moradas para nos poderem ouvir em direto 107.9 ou então ruco.fm. Mais tarde este episódio irá juntar-se aos episódios passados em podcast. Mixcloud, iTunes ou então download direto. São as três opções disponíveis para o poderem fazer. Podem encontrar os links na nossa página de Facebook, Oscillator Radio Show. Like a Fool, trabalho Night, Last Night para Gemini Illegal. Depois vamos ficar com Amy Anel, PRNT. Muito provavelmente isto quererá dizer alguma coisa. Vamos ficar com The One. Lewdness is a silent fix. É o nome do trabalho, 3 faixas apenas. Ficamos com a última. Projeto de Mexico City, no México, claro. Projeto de Daniel Herrera e Paulina Olea. PRNT, The One, trabalho Ludnas is a Silent Fix. Rapazes mexicanos, vamos voltar à América do Sul ainda nesta viagem. Por agora vamos até à Cousin Carl Records, diretamente do Reino Unido. Letania Family Photo Volume 3 Lounge Edition. Já roda Twite. Tema para Aflo. Edição do último dia 10 de março. Para trás ficou Aflo com Dwight, Clentania Family, Pharaoh Volume 3, Lounge Edition para Cousin Carl Records. Do Reino Unido vamos até a França, pela mão da La Boucle, diretamente de Besançon. Ficamos com Chromé. Part 2. E de lá ouvimos este Orator. Romé, Part 2. Ouvimos Orator, pela mão da Le Boucle, diretamente de Besançon, na França. Eu prometi, vamos regressar à América do Sul, neste caso até à Argentina, à Guerrilla Tunes. Trabalho Soul, The Tuned Jungle, e podemos confirmar isto pelo que já podemos ouvir em fundo. Cruzamos a primeira meia hora deste programa. Para quem só nos apanhou agora, estão a ouvir o Oscillator. Vamos até bem perto das 17 horas. Trabalho de Tuned Jungle, que aliás foi roubado o nome a este single. Trabalho editado pela Guerrilla Tunes, diretamente da Argentina. Editado no último dia 5 de março. Na verdade, este EP é uma coletânea de temas editados entre, aliás, neste caso compostos entre 2008 e 2018. Rumamos a norte, rumamos ao Canadá e isto não foi propositado, mas os próximos 4 artistas até o final do alinhamento de hoje são todos oriundos do Canadá. Primeiro, Project Pablo, pela mão da Technicolor Records. Trabalho There's Always More at the Store. Projeto de Montreal, no Quebec. A ser editado no próximo dia 6 de Abril. Por agora, uma amostra Less and Less. Project Pablo, There's Always More at the Store. Less and Less, o single apresentado para este trabalho que virá a ser editado no próximo mês de Abril. De Montreal vamos até Vancouver e é lá que iremos ficar até ao final do nosso programa. Projeto No Gold, edição pela Mood Hut, New Recipe, editado originalmente em 2012, vamos ficar com New Best Recipe e vamos confiar nas receitas de No Gold. Campos Lo-Fi de No Gold, trabalho New Recipe de 2012, foi gravado ao vivo no Mood Hut, que também é editora. Ficamos com este New Best Recipe, a seguir, King Deluxe a trazer-nos um 12 polegadas, Big Noise Selections para Lucinate, um Maxim. Vamos até ao lado B desse 12 polegadas, Universal Rhythm. Será a penúltima do alinhamento de hoje do Oscillator. Thank you. pela mão da King Deluxe, ficamos com Lucinate e o 12 polegadas Big Noise Selections, lado B Universal Rhythm, edição do último dia 12 de março. A seguir iremos retroceder 2 anos até 2016. Para ficar com o projeto Music People. Na verdade é um 12 polegadas com remisturas, aliás nesse caso com o tema original Always On e depois com uma Bonnie's Beat e uma Club Mix e depois a fechar um quarto. Music People, projeto de Evelyn, de Max D, de Jack J e Liam Butter. Enquanto acaba Universal Rhythm, vamos às despedidas. O meu nome é Nuno Pires, estiveram na última hora a ouvir o programa Oscillator. Vai para o ar das 16 às 17 às quintas-feiras, de segunda para terça, da 1 às 2 da manhã. Daqui por uns tempos, este episódio irá estar disponível no iTunes e também no Mixcloud. Poderão descarregá-lo em MP3. Basta para isso passarem pela nossa página no Facebook. Oscillator Radio Show, está por lá tudo. Por agora e para encerrar, ficamos então com Music People e Always On Original Mix. Fiquem muito bem.